4208, na escuta? Na escuta. O vento tá 110 com 14 nós. Não haveria interesse de decolar da cabeceira 35? Se 10 com 14 seria melhor 17 mesmo, né? É, então ali mantém cabeceira no 7. Tô indo rapidinho. Direita para 230, limite é o lock. Ok, então agora direita 230, limitado pelo localizador, não tem mais órbita em pila, então, com a 207. Afirma. Lima Foxtrot 120, descendimento em flight level 090. Já, level 090, Starway 120. Meu hotel Oscar, na escuta do controle. O meu hotel Oscar, na escuta. Está presente voo Paripe, Romeu Hotel Oscar, reporte Paripe. Voando para Paripe, reportará em Paripe, Romeu Hotel Oscar. Doido 96, abandone órbita sobreposição pelo, reacima correção, sobreposição duna, reacima navegação. Voo autorizado LSX rei da pistola zero, reporte estabilizado. Está estabilizado em LSX rei da 389. O meu ATOSA fazendo uma curva à esquerda para desviar a informação. Ciente, reporte voando para Paripe. Voltará na curva de Paripe. 4207, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 014. 3000 com 14, 4207. X-Ray Lima Foxtrot 120, descendimento em flight level 070, reduce speed to 220 knots, and leave hold over both positions, fly pelo position. Após curva esquerda no perfil da saída Puka. Restrição manter a proa de decolagem até 3000 pés após curva esquerda no perfil da Puka devido a tráfego azul 4208, o vento 110 graus com 14 nós, tem livre decolagem pista 17. Cliente, o azul 4208 vai decolar, manter o head da pista até 3000 pés. 2, gente. X-Ray Lima Foxtrot 120 Roger, turn right heading 230, your limit is localizer. Ok, right turn heading 230, thank you. Azul 4207, reassuma navegação na praia de Duna, desse mantenha 3000 pés. Duna da presente 4207, 30. Hey Lima Foxtrot 120, descendimento em 4000 feet, altimeter 1014. Down to 4000 feet, 1014, Starway 120. Três passando Duna, complete aproximação, torre no noite decimal meia. 386, tá 386. Toro, Sunair 6140, na posição 2 para pushback acionamento, vamos decolar da pista 190. Gente, Sunair 6140, número 2 no setor, tem um Boeing 76 da Web em sua cauda. Positivo após a passagem do mesmo, autorizado nosso pushback? Gente, após a passagem do Boeing 76 da Web, com o Daniel, o pushback da equipe do Sol, autorizado acionamento, chamo para o táxi. Positivo, autorizado após o web, obrigado, 6140. Confirmando, o Chinelo 140 decolará da 1 a 0? A 1 a 0. Gente, obrigado. Solo L5, 581-1 acionado com 150 a bordo, 3 horas e 45, alterna com fins. A intenção é taxiar para Pinton Lanterna. Confirma pessoas a bordo, velho? 150, senhor. Gente, web 581-1, autorizado táxi para o ponto de espera da onda 0 via Índia Alfa no ponto de espera, chame a torre em 118 decimal 6. Índia Alfa no ponto de espera, 286, web 581-1. Estado livre pouso, pista no 0, vento 110 graus com 14 nós, 110 com 14. Teste livre pouso no 0, da 3896. Quatro dois zero sete, desse mantenha 2000 para ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. Ok, 2000 vai chamar estabilizado da X-Ray, 4207. X-Ray Lima, Foxtrot 120, descendimento em 3000 feet, altimeter 1014. 3000, Salvador, bom dia, tá 3198. São 3198, bom dia, sendo identificação, chegada Mari, prepare e espera na posição Mari, nível 060, reduza para 2509, o ajuste em Salvador no 0 no 4. 250, mantendo 80, espera em Mari, pode dizer que é 060? 060, fia. 060, sente. X-Ray Lima, Foxtrot 120, resume our navigation, fly Duna position and descend until 3000 feet. Yes. Madam, we like to maintain the setting for 2 minutes now. Two to sails on the way to Tuna position. Possible. La 738, abandona e espera sobre mar e vou na proa de TAP. Abandona a espera, vou na proa de TAP. Eu vou 1738. Salvador, até 3138? 3198. 3198, prossiga. Espere, Mari, pode ser pela esquerda com inbound 037? 3198, desconsidere espera em Mari, reduza para 220 nós e desça para o nível 060. Bom, tá, 220 nós, desce para 060 sem esperas em Mari, tá 3198. Azul 4207 estabilizado. 4207, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 186, 4207. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, continua aproximação, altímetro 104, aguardando autorização de pouso. Já embaixo travado? Já, prossegue nessa escuta, 4207. Sente. Eu até Oscar, reporte Paripe. Reporta na Paripe, rondou até Oscar. 58 num objet, assim que autorizar, eu tenho condição de agilizar para decolagem? Afirmativo, 581. Agilizando manobras, ele mantém cabeceira 10581 da web. Aliás, mantém na 10581. Tem 3896, seu solo 05, livre direita, chama solo 121, decimal 9. 219, direito 389, boa. Side 09. 2509, correct? Roger. Ready. 7-0-0, Juliet standing by. Salvador, até 3-0-9-6, livrou nessa escuta. 3-0-9-6, dois ataques via Alpha, reporte antes da Juliette. Oh, bom dia, Imperador 80, vai passar com a Bog. Total 9-9-0, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 070. Reduza para 2509, total 9990. Mari, para o 70, são 2509, total 9990. 5595, submantém o nível no 60, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna o no 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado. Puxa, né, 1140, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, obrigado. Runway 10, you confirm that the ILS runway 10? ILS X-ray, runway 10. Runway X-ray, runway 10. 38, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 0 no 4, da presente Boituna. presente, voa na alça de duna. Primeira autorizado ingresso a Juliette, portão 612. Juliette 612, 38 também. 35, bom dia. Submantenha o nível 370, chame Centro Recife, 126.85, alterna no 33.65. Recife, 126.85, alterna no 33.65. Grato, bom trabalho, azul 4208. Controle, bom dia, WhatsApp 5811, vai passar 2.000 pés, subida árvore. 5811, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha o nível 340, saída árvore. Fato para 340, saída árvore. 881. 120, descendement in 2000 feet and expect to call tower. Apron 3. Alô, Papa, thank you, thank you. 2,000 feet, complete final, and call Salvador Tower, 118.6. Ok, copy, this 2,000 feet, complete final, 118.6, goodbye, madame. Zulu 20, runway 10. Departure, turn left, first turn, Momo departure, after Momo Kogbu, after Kogbu flock, Salvador departure control 119.35, Skulk 5014. Down, lock it. Okay, let me get this, not yet. Azul 4207, no solo 09, livrando agora na Taxi Eco, chama o solo em 121, décimo 9 até daqui a pouco. 29, até daqui a pouco informa que não recebeu o papi, tá? Tava desligado aparentemente. Afirmativo. Salve 11, now I confirm, gear down and locked. Roger, expect to run a vacating. Redor interlato. O Romeu PO fica reportando na rotatória, livrando o corredor interno. Motores, bom dia. Vono 270, transferência. Vono 270, bom dia. Sendo identificação, chegada bom. Fidei se mantém ao nível 050. Ajuste no 094. Reduza para 250 nós. 050, 1014, 250 nós. 2540. Então, 3098, desse mantém ao nível 050. Descida ao 050, da 3198. Total 9990, desse mantém o nível 060. Esse é o 060, 9990. Vai atingir 3000, ou no 738. No 738, desce para 2000 pés, o ajuste no 04. Reporta estabilizado no LS X-Ray da pista na 0. A reporta estabilizado no X-Ray. 7. Azul 407, autorizado táxi via Alpha. E Juliette, portão 8. Confirmando então, Alfa e Juliette 8, 4207. Afirma azul 4207. Information de Papi is out of service. Copy, I want to thank you. Oceanem 140, os 11 recola o controle 19.35, bom voo. 935, muito obrigado pelo trabalho, 6140. Controle, uma boa, Chanel 6140, transfere. Chanel 6140, contato radar na decolagem, submantém o nível 350, sai da PUCA. 350 no perfil da PUCA, podemos voar Jamu, outra posição à frente, Aracaju? Jamu da presente, 6140. Jamu, obrigado, 6140. No meu hotel Oscar, torre 98, decimal 6 da presente. 118, decimal 6, no meu hotel Oscar, bom dia. Bom dia. 935, acione 0253. E tá passando o Romeu até o Oscar. Puxa, porta azul. 935, controle 0253, responde o Tango Zulu para a Tango Zulu, eu coordenarei novamente o transponder, que tá errado aqui, vou coordenar com o centro e já retorno. Esse é o telefone da correção, Juliette, tem que todo 0253 está correto. Reporte para o pushback acionamento. Sim, 0253. Usando na pista 190, incidente do outro. Onde é até o outro? Afirmativo, tráfego, o tipo do tráfego, confirme. É um papá 28 alto. Afirmativo, Romeu de Oscar, após o pouso, o pátio é um? Pátio da Bata. O de Oscar tem condições de agilizar para pouso no 7? Estou agilizando aqui, senhor, o máximo possível. Afirmativo, se tiver conseguindo manter essa presente velocidade, esse presente proa agradece. Seguinte, mantendo a velocidade na presente, está a 2.8 milha da cabeceira no 7. Seguinte, reposto na curtíssima. Reposto para Romeu até outro. Stowe 120, on the ground at 13. On taxiway alpha, contact 121, the small 9. 119, today. Good morning, Tower 120, that's only 10 vacated. Hello, Gorge, a minute. 1-0. November 970, Sierra Juliet, please confirm. Did you request taxi, sir? November 970, Sierra Juliet is ready for taxi. Okay, taxi approved by apron 3 and apron 1, India at holding point 2900, Canadian 0014. At holding point, contact tower frequency 118.6, November 970, Sierra Juliet. Have a good flight, sir. November 970, Sierra Juliet, apron 3, then apron 1, India, and monitor tower 970, Sierra Juliet. Roger, sir. India Alpha. India Alpha, 970, Sierra Juliet. And in Salvador, you should contact the tower in 118.6 at holding point, sir. Tango Zulu, após o tráfego, o November, o senhor tem livre táxi até o ponto de espera pista no zero. Eu autorizei o November primeiro porque os senhores vão fazer curva, a mesma curva à esquerda, e o November tem é mais rápido, senhor. Então, após o November, autorizado até o ponto de espera 286, ajuste no 0 no 4, Juliette Tango Zulu. Ground good morning, Starway 120, runway vacated, you are on Alpha. Os Papa 28 Alpha pousando na cabeceira auxiliar 17. Não vai interferir na sua aproximação, gol no 738. 738. We're gonna go right 10 degrees, American 990. Ground number 552, Whiskey Fox, request clearance. To Aquadia. 11552 Whiskey Fox, stand by. Standing by. 270, desse mantenha 4000 para ISO, ajuste 10 no 4. Redução para 220 nós. 4000, 730 nós, 1014, 270. Roger. O vento 120 graus com 15 nós. Tem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso na 10, no 732. Na 90 atingindo 050. Confirme. Na 990 atingindo 050. 9990, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 0 no 4, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Para 4000, mantenha presente para o limite ao localizador, total 9910. American Airlines 9990, do you have conditions to fly Duna position at the moment? American 990 needs another 5 miles before we can start coming in to intercept the localizer, 5 miles. Roger, after 5 miles, fly Duna and the report tab to the localizer. Okay, 5 miles in Duna, localizer American 990. 990, reduza para 1809, tem condições? Afirmativo, reduzindo o total 9990. 120, approve it. taxiway Juliet, gate 1-1. Juliet, gate 1-1, taxiway 120. 070, desça para 2000, país de ajuste na 04, reporta estabilizado. Motivo, vista 70 para 2000, reportará estabilizado, 9910. TLS, 3198. 3198, torre na 8, decimal 6. 86, obrigado. América 9990, turn left, head 180. Your limit is... Departure control 119, small 35, squawk 5575. November 552, Whiskey Boss, clear Tango, Juliet, Bravo, Quebec, flight level 400, upper Zulu 20, turn left, runway 10, FOMO departure, Kokpo, clock, departure control 119.35, squawk 5575, November 552, Whiskey Boss. November 552, Whiskey Fox, read back, correct, report ready for startup and pushback. We're ready for startup, 552, Whiskey Fox. Pista livre, altimetrão na 014. 552, Whiskey Fox, please confirm, are you ready for startup? 552, Whiskey Fox, that is affirmative, ready for startup. Roger, clear for startup, home, ready for taxi, 552, Whiskey Fox. Roger. Roger. Ela está 3198. 5 miles, more 10 miles, and expect new vector 4 intercept. Understand, American 990, 5 to 10 miles on 180 heading. Itaconde ou é o estado de bom tamanho? Então, ciente, o Giratango Zulu alterou agora para ser a saída, para a saída Conde. A curva permanece à esquerda. Salvador, bom dia. Igual 9738, livrou. Só o longo do decimal 9, por gentileza. Opa, perdão. É assim. 2685, alterna 13365, ascensão ao 350, o 6140, boa. Boa, 368, os ataques via Alfa, Juliette, o portão 5. Alfa, Juliette, portão, 1973. 270, pode ser 190? 190. Obrigado. American 9990, now resume navigation, fly Duna position, descend and maintain 2000 feet, and report status on localizer. Dirk Duna, report status on localizer, American 990. Passaram 50 para 40, o Gono 270. Gono 270, desse mantenha 4 mil pés inicialmente. Manterá 4 mil, no 270. American 990 requesting 2,000 feet. Diariamente em 2,000 feet, American 9990 and report established. Ok, down to 2,000 feet, report established, American 990. Total 9990, passando Duna, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. Antes de tudo, total, obrigado. Tá, 9990, bom dia. Localidade estabilizada. Reporte por gentileza, externo, baixar travada, altímetro no 014, total 9990. Total externo, total. O TAM 3198, seu solo foi 21, poderia informar se durante a aproximação recebeu o BAP? Negativo. Não recebeu o BAP? Confirmo, não recebeu. Grato, chama o solo 121 decimal 9 agora. 219. Salvador, muito boa. Tá, bom dia. 3198, livrando a escuta. 3198, bom dia. Dois ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. passando Mike Fox na terra. Prossiga, Mike Fox na terra. Desde a Oscar, vou local Salvador, PGL Valença. 2 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, para a autorização. 3 horas e 30, quanto é a bordo? 02? 02. 20 minutos para 4. Prossiga. 1 minuto para 4, Mike Fox terra. Tal 9910, tem livre pouso, piso 10, o vento permanece, 130 com 11. Livre pouso, 990. November 90970, Sierra Juliet, Airborne 23, contact now 119.35. 119.35, 970, Sierra Juliet. 990. That's right. Departure Gulfstream November 970 Sierra Juliet passing 2000. November 970 Sierra Juliet, radar contact on departure, Momo departure, climb maintain flight level 400. Climb maintain flight level 400 on the Momo departure, 970 Sierra Juliet. Mission Oscar, correct. To clear taxi via apron 3, observe the Airbus of 10, which is going to park in gate 2, then clear via apron 1, India and Alpha to holding point 2010. QNH now 1014. At holding point, contact tower frequency 18.6, November 552, Whiskey Foxtrot. Have a good flight, sir. Thank you, sir. We're going apron 3 and 1, both of the Airbus, India and Alpha, tower 18.6 and a 1014 out there. Whiskey Foxtrot. That's preferential para todos. 2014, voo na plana. Iniciando redução. Gente. Back at 990, outer marker. Mike Fox Terra. Apesar do voo local, Mike Fox Terra, 1 no mil pés, corredor axé, faixa axé, caixa prego, decola da 1 a 7. Primeira curva à direita, vai ingressar no corredor axé. Controle 1-1-9-35, adicione 0-1-35. Exato, voo local, conforme decola da 1-7, curva à direita, no meu pé, corredor axé. Controle 1-9-35, 0-1-35, transborda. Pronto para acionamento. Gente, Mike Fox Serra, chame torre agora em 1-1-8, só mesmo. Tem para acionamento, gente. America 990 for your information, the puppy is out of service, the wind is 120 degrees with 10 knots, clear to land runway 10, America 990. Understand, clear to land, 10, America 990. Oi, Salvador, Papa 3, Mike Fox, Sua Terra. Mike Fox, Sua Terra, Pátio 5, aposto como piloto para o táxi, altímetro no 0, no 4. Boa tarde. Quero confirme descendo para 2000 pés. Descendo, já interceptor é 10. Gente, aguarde transferência. Vou te atrás. Complete aproximação, torno no 8.6. 8.6, obrigado. November 970, Sierra Juliet, fly direct Cogburn position. Fly direct Cogburn 970, Sierra Juliet.